Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando mais uma vez. Nosso Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora, levando até vocês muita música, muita alegria, muitos alôs para todos vocês, amigos, que nos prestigiam com uma grande audiência aí no Brasil inteiro. Um abraço a todos vocês, amigos, que compõem as equipes das nossas rádios parceiras, exibindo nosso programa. São as nossas afiliadas, aqui a Central de Produção Rádio Sul de Brasil. Muito obrigado a todos vocês, recebam meu abraço carinhoso. Estamos juntos, viu? Quem canta bonito abrindo o programa? Ele, Luan Santana, Eu Não Merecia Isso. Que burrice você fez, destruiu os nossos planos. Troca de uma noite num motel, esqueceu da nossa linda lua de mel. Que burrice você fez, foi bem mais que desumano. O nosso casamento era tão lindo, eu não esperava isso de você, não. Agora some, vou esquecer seu nome. Eu vou mudar de aí você não vai me ver mais. Não vai, some. Vou esquecer seu nome. Eu vou mudar de telefone. Aí você não vai me ver mais. Um dia amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Carla Faria em Formiga, Minas Gerais. Também meu amigo Guilherme Garcia, em Londrina, no Paraná. Ô Guilherme, um abraço, viu? Guilherme é produtor aí de duplas, muito bacana. Um abraço, viu, Guilherme Garcia, em Londrina, no Estadão do Paraná. Inclusive, a gente vai lançar aqui a dupla que ele produz, né? É muito bacana, a dupla Marcão e Xerel, no programa de amanhã, entendeu? Vai ser muito legal. No programa de hoje, inclusive, encerrando o programa de hoje, a gente vai ouvir o lançamento aqui no Mundo Sertanejo, a dupla Marcão e Xerel, produzida pelo meu amigo Guilherme Garcia, em Londrina, no Estadão do Paraná. Um abraço, meu amigo Mário Donizete, grande Mário Donizete, em Buritis, Minas Gerais, também, ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Jades e Jadson cantam. Toca um João Mineiro e Marciano. Já está no meu show essa música, muito bacana. Um, dois, três, quatro copos já virei, todos de uma vez, pra acabar. Quero ver essa mágoa não vazar. Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer. Segura, Campo Grande. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando. Toca aí um João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Cláudio Miro Montanini. Em Nova Olímpia, Mato Grosso, Rádio Cultura FM. Um abraço a todos vocês, amigos da Cultura FM de Nova Olímpia, audiência muito grande em toda a região. Um abraço, muito obrigado, viu? Aí, compadre Lázaro, São Tomé das Letras, Estadão de Minas Gerais, Rádio São Tomé FM, exibindo nosso programa. Brevemente, vamos estar por aí fazendo grandes shows na região, né? Um abraço a todos vocês aí, muito obrigado. Vamos em frente ao som do Evaluador, traz pra vocês Daniel cantando Prato do Dia. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia. A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia.

Carlos Roberto, Flávio Soro e todos da equipe da nossa querida Rádio Ondas Verde FM em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Um abraço, viu? Um abraço do Donizete comigo lá no Facebook, diz que já está tocando as minhas músicas novas aí. Tô na promoção, me perdoa, aí na programação local da rádio. Um abraço a todos os nossos ouvintes de Conceição do Rio Verde, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Vamos em frente, Diego Valadares canta! Tô na promoção! Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente. Quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção. Facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Desquitada, encalhada, novinha. Pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente. Quem leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Ah, ah, ah. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, muito bem. Ouvimos aí meu novo sucesso. Tô na promoção. Um abraço aos radialistas do Brasil inteiro que estão tocando essa minha música e na programação local de vocês, viu? É, e também você pode ver o clipe dessa música comigo, Diego Valadares, no YouTube. É só acessar Diego Valadares, tô na promoção no YouTube. O clipe tá muito legal, a galera do Facebook aí compartilhando o link. Muito obrigado a todos vocês também do WhatsApp, né? Tô na promoção, Diego Valadares, o clipe tá muito bacana aí no YouTube. Muito bom mesmo. Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Minha querida Bárbara Silva, a todos vocês amigos de Cuiabá, Estadão do Mato Grosso. O Alan Sérgio, obrigado a você, todos da equipe da Rádio BC Shalom FM em Cuiabá, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? A minha querida Elisângela Maria, em Jauru, no Mato Grosso. Ela disse que não perde um só Mundo Sertanejo. Todos os dias ouvindo o Mundo Sertanejo aí na rádio da cidade de Jauru. Aliás, eu quero pedir aos amigos da emissora de rádio aí, nossa afiliada, que façam contato comigo no Facebook, no WhatsApp, viu? Quero mandar alô pra vocês, tá bom? Jauru, Estadão do Mato Grosso. Elisângela Maria, um beijo pra você, obrigado pelo carinho, tá bom? A audiência fantástica em Jauru e toda a região aí no Estadão do Mato Grosso. Ricardo Almeida canta Inconsequente. Nessa casa, relendo as cartas que você mandou. Choro quando às vezes lembro daqueles momentos lindos de amor. Sei sei que não vai ser possível ver o seu sorriso preso em meu abraço. Eu fiz seu coração de fogo, agora estou morrendo aos poucos, sem ter você aqui do meu lado. Eu fui um homem inconsequente, com esse ciúme doente. Eu fiz de tudo pra você se afastar de mim. Agora estou pagando o preço. Meu Deus do céu, me arrume um jeito. Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim. Chora, coração. Ricardo Almeida, a voz que apaixona. Nessa casa, relendo as cartas que você mandou. Choro quando às vezes lembro daqueles momentos lindos de amor. Sei que não vai ser possível ver o seu sorriso preso em meu abraço. Eu fiz seu coração de bobo. Agora estou morrendo aos poucos, sem ter você aqui do meu lado. Eu fui um homem inconsequente, com esse ciúme doente. Eu fiz de tudo pra você se afastar de mim. Agora estou pagando o preço. Meu Deus do céu, me arrume um jeito. Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim. Eu fui um homem inconsequente, com esse ciúme doente. Eu fiz de tudo pra você se afastar de mim. Agora estou pagando o preço. Meu Deus do céu, me arrume um jeito. Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim. Sem ela eu não vou conseguir mais viver assim. Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, Ricardo Almeida, artista aí do Pernambuco, né? Aí do município de Orocó, no Pernambuco, onde nós temos a Rádio Brígida FM. Aloysio Campos, um abraço a você, a todos da equipe da Brígida FM, nosso programa audiência muito grande aí em toda a região. Ricardo Almeida, artista da região, que fazendo muito sucesso aí também no nosso mundo sertanejo, com a música Inconsequente, né? É, a minha querida Silvia, Lagoa da Prata, Minas Gerais, um beijo pra você, Silvia, sempre comigo no Facebook, no WhatsApp, participando aí do grupo do WhatsApp Os Violeiros, né? Um abraço a toda a galera do grupo Os Violeiros aí do WhatsApp. Muito obrigado, viu, minha querida Silvia, muito obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? É, a todos vocês, amigos aí de Berilo, Minas Gerais, ouvintes da Rádio Arraia FM, Reginaldo Franco, todos da equipe, né? Ouvimos Fernandes, a galera de Caetitu, de Água Limpa, toda essa região, um beijo, viu? A minha querida do Carmo, o seu marido Zé Luiz, em Virgem da Lapa, Rádio Morada FM, a todos vocês de toda essa região, muito obrigado pelo carinho da audiência, né? Audiência fantástica em Berilo, Virgem da Lapa, Araçuaí, ô Zezito Martins, Araçuaí, a todos vocês aí, muito obrigado, meu abraço carinhoso, viu? Rádio Kauai FM, também exibindo Mundo Sertanejo. Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora no Mundo Sertanejo são eles, Henrique Juliano, Mudando de Assunto. Em todo relacionamento existem brigas, discussões, desentendimentos. E não há nenhuma maneira melhor do que acabar com uma briga do que ir mudando de assunto.

ainda bem, no meio da mulherada, não bebo pra ninguém, e hoje tem balada. Eu vou ainda bem, no meio da mulherada, não bebo pra ninguém, eu fico a noite inteira só no tiro, carregando a alugação, vai ser mais uma que as gatinhas tão chegando, cheio de piriguete, não tem tempo pra se demorar, que vai loirinha. A gente pega, pega, mas não se apega, é só na condição, vamos beijar na boca, curtir o pancadão. Pega, mas não se apega, é só na condição, vamos beijar na boca, curtir o pancadão. Alô DJ, bota meu CD pra tocar, aperte o play e deixa o pancadão rolar. Alô DJ, abre o volume do PA, que a galera tá chegando, a noitinha pra balançar. Alô DJ, bota meu CD pra tocar, aperte o play e deixa o pancadão rolar. Alô DJ, abre o volume do PA, que a galera tá chegando, a noitinha pra balançar. Aperte o play DJ, toca Gabriel Miller. Mundo Sertanejo. Muito bem, muito bem. O Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo. Um abraço a todos que compõem as equipes de todas as nossas rádios parceiras, afiliada à nossa central de produção, exibindo o nosso programa aí na sua cidade com muito sucesso. A todos os nossos ouvintes, um meu beijo carinhoso. Um abraço, meu amigo Celso Borges, aí da TV Câmara, né? Meu amigo de trabalho. Um abraço, Celso Borges, todos os meus amigos da TV e Rádio Câmara, que ouvem o nosso Mundo Sertanejo também. Muito obrigado, viu? Ele fica trabalhando lá, os amigos trabalhando, e o computador ligado aí no site, né? Sintonizado aí no site radioestudiobrasil.com.br. A galera clica o site e ouve Mundo Sertanejo. Muito obrigado, Celso Borges. Meu amigo Christian Alves, em Osasco, São Paulo, onde nós temos a Rádio Transpaulista. Um abraço a todos da equipe da Rádio Transpaulista, em Osasco, na capital de São Paulo. Também, Rádio Clipe.net. Ô, meu amigo Dudamel, um abraço. Muito obrigado, viu? Clipe.net, na Grande São Paulo, exibindo Mundo Sertanejo também. Rádio Paulista FM, aí no Ipiranga. Um abraço a todos vocês, viu? Em Cotia, também na Grande São Paulo, nós temos Rádio Cidade das Rosas, AM, FM e Web. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de todos vocês, viu? O Brasil inteiro ouve João Bosco e Vinícius cantando Sorte é Ter Você. Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados, de ilusões perdidas, passos caminhados, de um deserto que eu tento me esconder. Andei por toda a cidade, coração quebrado, sem querer eu sempre quis alguém do lado, e o destino veio e me trouxe você. E o meu coração, partido em ruínas, se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Meu coração, partido em ruínas, se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser.

beijar. Ajudou a levantar, me deu um beijo na boca. Ai meu Deus, que coisa louca! Comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça, comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça, comecei a gaguejar. Maravilha, maravilha, um abraço aos amigos da rádio Terra Nativa, Cambé, AM, em Londrina, no Estadão do Paraná, exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Vamos ficando por aqui, Marcão e Xerel, aí de Londrina, cantam pro Brasil inteiro ouvir, Eu Quero Tanto Você. Um abraço, fiquem com Deus, tchau Brasil! Eu não quero nem saber o que os outros vão dizer. Eu só quero é viver a minha história com você. E não precisa ter final, mas tem que ser real. Você me fez acreditar que eu fui capaz de amar. Eu quero. Eu só quero é viver a minha história com você. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.